a noite cai. O dia vive, estou ligado, ando na linha e sei quando estou errado. E tem aliado que não sabe o que faz. Pipa, toma um bate, fuma, cheira e algo mais. Agora eu me pergunto o porquê disto tudo. Vem a resposta rapidinha, é submundo. Mas desse modo é o fim, não te acertar. Eu me garanto no que falo, pode acreditar. Na periferia tem gambé na nossa cola. E no bairro nobre está a pampa, tá da hora. Ao mesmo tempo, a cocaína reina no Murumbi. Não é só aqui, e é verdade crua. E é verdade crua, quanto no meio da rua. E é verdade crua, tantos meninos de rua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua, é. E é verdade crua, sou enquadrado na rua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua. A verdade é uma só, só, bate fé em mim. O povo está cansado, está cheio de mentira todo dia. Se não quiser acreditar, vem pra cá. Eu não sou nenhum professor do submundo. Sou o que sou, eu sou igual a todo mundo. Apenas relato o que vejo e sinto como é. Pois em toda área, Zé Mané, não fique em pé. Mas sempre tem alguém que usa e abusa. Põe em suas rimas mentiras absurdas. Venha pra cá e vai ver bem de perto. Matar um aliado, obedecer e bem aberto. E é verdade crua, mato no meio da rua. E é verdade crua, todos meninos de rua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua, é. E é verdade crua, sou enquadrado na rua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua, e você fica na sua. E é verdade crua. Blá, blá, não é mentira, é a verdade da favela, da periferia. Estamos em guerra, veja só que absurdo. Pois por aqui é assim, isto não é tudo. Veja só, se for mentira eu tiro meu capuz. E se te pegar está fudido, túmulo e a cruz. E se me ouviu, ouviu, cuide bem de si. É assim, sei de mim, curto e grosso Rossi. Saca só, o nosso som não é lero lero. Meu vulgo é Rossi, DJ branco no parabéns. Aliados de atitude são pra mente. Barra pesada toda área, boca quente. Minha vida eu me garanto, eu me preparo. Sei quem são os pregos e abraço os aliados. E a polícia é difamada, o que é isso?